A emissora Voz da Rússia apresenta Onda DX, um programa de rádio escuta e telecomunicações. E pela Voz da Rússia iniciamos mais uma edição do programa que é emoção no mundo do DXismo. Você está agora pegando a Onda DX, que vai direto de Moscou para você, da comunidade de língua portuguesa. Você conhece hoje os ouvintes que estão curtindo essa emoção com a gente. Tudo isso feito especialmente para você curtindo a Onda DX com Jonas Bernardino. O programa Onda DX e a história do rádio. Participação especial do profissional do rádio é o Ulisses Galetti, apresentando a série Programa Especial sobre os 150 anos de nascimento do padre Landel de Moura. Participação especial no programa Onda DX. Seja bem-vindo. Aqui fala Ulisses Galetti, de Itatiba, São Paulo. A previsão teórica da existência e propagação das ondas eletromagnéticas no espaço livre foi feita em 1864 pelo matemático e físico escocês James Maxwell, que nasceu em 1831 e faleceu em 1879. Despertou grande atenção da comunidade científica, mas só por volta de 1890, em uma das mais belas experiências da física, o físico alemão Erich Hertz, que nasceu em 1857, e faleceu em 1894, demonstrou sua existência. Hertz usou dois capacitores esféricos e bobinas ligados a uma bateria para gerar faíscas entre os pinos que separavam as esferas, produzindo então uma onda eletromagnética no espaço livre. Servia de detetor um fio dobrado em forma de anel, com pinos esféricos nas extremidades, distante e sem nenhum contato com as esferas. Quando uma faísca era produzida entre as esferas, outra faísca podia ser observada entre os pinos do anel, indicando a propagação da onda eletromagnética pelo espaço. Hertz conseguiu ainda medir sua velocidade e seu comprimento de onda. Como vimos, a possibilidade de uso das ondas eletromagnéticas para as comunicações sem fio, embora vista como um meio misterioso, despertou o interesse de cientistas e engenheiros, como o genial inventor brasileiro gaúcho Padre Roberto Landel de Moura, que nasceu em 1861 e faleceu em 1928 no Brasil. Oliver Lodge, que nasceu em 1851 e faleceu em 1940, na Inglaterra. Guglielmo Marconi, que nasceu em 1874 e faleceu em 1937, na Itália. Carl Ferdinand Braun, que nasceu em 1850 e faleceu em 1918, na Alemanha. E Alexander Popov, que nasceu em 1859 e faleceu em 1906, na Rússia. Nikola Tesla, que nasceu em 1856 e faleceu em 1943, nos Estados Unidos. Esses visionários tentaram desenvolver tecnologias práticas para transmitir sinais, código Morse, ou som, em curta ou longa distância. Em 1901, Marconi realizou a primeira transmissão telegráfica sem fio, que cruzou 3.400 quilômetros do Oceano Atlântico entre Newfoundland, no Canadá, e Poldhu, na Inglaterra. Roberto Landel de Moura, em 1900, conforme noticiou o Jornal do Comércio do Rio de Janeiro, edição do dia 10 de junho, na página 2, realizou experiências com vários aparelhos de sua invenção, transmitindo a fonia e sinais telegráficos, sem fios, por ondas eletromagnéticas e ondas luminosas. Da Avenida Paulista para os Altos de Santana, na capital paulista, numa distância de 8 quilômetros, demonstrando algumas leis por ele descobertas no estudo da propagação do som, da luz e da eletricidade, através do espaço, da terra e do elemento aquoso, as quais foram coroadas de brilhante êxito. Falou Ulisses Galete, de Itatiba, São Paulo. Boas escutas a todos. Escreva para Onda DX, @yahoo.com e letters, @ruvr.ru. Esta é a sua oportunidade de fazer com a gente o programa Onda DX. Atualidades do rádio na Rússia. E agora, em notícias do rádio na Rússia, no programa Onda DX, queremos citar para os nossos ouvintes os 10 jornais mais lidos na Rússia em 2010. O primeiro lugar ficou com o jornal Kommersante. A segunda posição é ocupada pelo jornal Vedomosti. A terceira posição, pelo Rossiyskaya Gazeta. Em quarto, temos o jornal Moskovsky Komsomolets. Em quinto, o Komsomolskaya Pravda. Em sexto, Nezavissima Gazeta. A sétima posição vem o jornal Izvestia. Em oitavo, o RBK Daily. A nona posição fica com o jornal Novaya Gazeta. E a décima posição, o décimo jornal mais lido na Rússia em 2010, é o jornal Vremya Novosti. E vamos agora ao top das 10 revistas mais lidas na Rússia em 2010. Em primeiro lugar, a revista Forbes. Em segundo lugar, o The New Times. Em terceiro lugar, a revista Finance. Na quarta posição, temos a versão em russo da Newsweek. Em quinto, está a revista Kommersant Vlast. A sexta posição é ocupada pela revista Expert. Em sétimo, a Ruski Reportyor. Em oitavo, a revista Itog. Nono, Kommersante Dengue. E a décima posição da revista mais lida no país em 2010, a revista Profil. O top dos 10 canais de televisão mais assistidos no país em 2010. O primeiro lugar é ocupado pelo canal de televisão Rússia 24. A segunda posição é ocupada pelo canal central, que é o PRV Canal. A terceira posição está a TV NTV. Depois temos em quarto, TV Center. Em quinto, o canal Rússia 1. Em sexto, o canal Rússia Today. Em sétimo, está o canal Euronews. A oitava posição vem a TV RenTV. E em nono, temos Rússia K. Também em décimo, temos o canal número 5, que é o canal de São Petersburgo. E agora o que nós estávamos esperando é o top das emissoras de rádio mais ouvidas em 2010 na Rússia. Em primeiro temos a rádio Erro Moskvy. A segunda posição temos a rádio Svoboda. A terceira emissora de rádio mais ouvida na Rússia em 2010 é o serviço em russo Novastei. Também temos em quarto a rádio Mayak, a nossa emissora Voz da Rússia, em quinto. Em sexto temos o serviço em russo da BBC. Em sétimo, a rádio Business FM. A oitava posição é ocupada pela rádio Verti FM. Em nono está a rádio Rússia. E a décima posição da emissora de rádio mais ouvida no país em 2010 está a rádio Kommersante FM. Escreva para Onda DX, @yahoo.com e letters, @ruvr.ru. Esta é a sua oportunidade de fazer com a gente o programa Onda DX. E aqui encerramos mais essa edição do programa Onda DX. Esperamos por vocês em mais um encontro com grandes surpresas e novas emoções aqui nas Ondas da Voz da Rússia, o espaço onde você registra o seu pedido e conhece os demais DXistas da comunidade de língua portuguesa. Pacá! E aqui damos por encerrada esta edição do programa Onda DX, seu guia pelo mundo das ondas curtas. Um forte 73 e até o próximo encontro.